Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Comecei um cabelo em forma de guri. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu já vi o braço de uma criança se transformar num S. Meu Deus do céu. A curva do S. Caralho. O S do Senna. S da sadia. S tá no sadio pra caralho. É o S do Satanás, né, cara? Porque tem umas crianças diabo aí que é impossível. Aqui é a Kelly e eu era um anjo, então eu não tenho muitas histórias de crianças demoníacas. Ah, quando começa assim, daqui a pouco vai morrer gente aí nessa porra. Eu era um anjo, tá bom. Eu queria ser, matei uma pessoa, mas era mendigo, então ninguém liga. Não, tava tudo tranquilo, né? Tudo bem na minha infância. Aqui é o Vinícius Hidalgo e criança brinca com merda, se esquece e come. Pior que é verdade. O pior de tudo é que é verdade. É, meu irmão, criança é foda, faz um negócio e faz errado 10 mil vezes, ou então se machuca umas 5 vezes, porque não esquece. É muito louco. Aqui é a Vanora, e apesar de o meu alter ego ser bastante aristocrático, na minha infância acho que eu passava um pouco longe disso. Olha aí. A classe da entrada, tá ligado? Meu ego, aristocrático. Eu sou um lorde inglês, mas eu venho de uma família saxã, das guerras. Caralho. Muito bem, senhoras e senhores, hoje vamos falar um pouco sobre as crianças diabas, né? Crianças diabas que a gente conhece e o nosso momento de criança diaba também, que todo mundo já viveu aí, esse momento desgraçado da vida, que é normal, né, cara? Quando você é criança, você é um mini diabinho, e vamos que vamos. Eu quero começar contando uma história aqui de um casamento, olha aí, vamos começar de uma forma romântica, que foi maravilhosa, que foi o casamento do mendigo. E no casamento do mendigo, tinha um meu famigerado amigo, tinha, tipo, a gente foi pra lá, era uma chácara, uma fazendinha, um negócio assim que ele alugou e etc. E aí te levou uma criança, que era o sobrinho dele, que ia ser o, não sei como é que chama, daminho de honra, alguma coisa assim. Pajem. O diabo. O diabo de honra. O diabo de honra. E o moleque foi, ele era alemãozinho, cara, não lembro o nome dele, mano. Um alemãozinho cabeçudo assim. A gente chama ele Adolf. Vamos chamar o diabo. E, cara, ele foi e chegou lá, a mãe dele arrumou ele todinho, passou gel no cabelo, penteou pra trás, mó estilo Marlon Brando e o cacete, e deixou ele com a gente. Só que lá no meio da bagunça, não sei o quê, tinha uma piscina. E no meio da zona, sei que lá, o moleque não tava com a roupa ainda, mas já tava meio que no esquema, né? Ele ia botar só um casaquinho em cima. Ele tropeçou na beirada da piscina e caiu uma de cara na água. Mas sabe quando a criança só afunda um pouquinho e aí a gente vem com aquele reflexo maluco de ser humano e puxa do nada? Eu sei. Ele só afundou um pouquinho e a gente puxou, mano. Deu uma melada. Um reflexo de pai, né? Exatamente. E tipo, faltava 5 minutos pro casamento pra ele entrar lá, queria levar a aliança com a menina e a menininha e o cacete. E aí, meu irmão, nessa de reflexo, deu uma melada no gel. O cabelo dele ficou meio bizarro, assim. Só que dava pra consertar. E a gente não tinha gel à mão, só que no cabelo dele ainda tinha um pouco de gel. Então o que a gente pegou? Falou assim, ó, vai no banheiro, passa lá um pente pra trás, aproveita esse gel que tá aí, seca mais ou menos, deixa ok, e entra lá no bagulho, né? Só que no banheiro lá, como era um bagulho meio alugado, meio chique, não tinha papel pra secar. E a gente não sabia disso. Veio saber só depois, quando ele entrou na igreja lá. Na igreja não, no salão, né, por assim dizer. E tinha... Eu não falar coisa dessa pra uma criança. Nossa, vocês confiaram. Foi muito vacilo, velho. Não, você deixa uma criança com uns caras de 18, 19 anos? O nego tá nem aí, cara. A mãe já tava meio bêbado. O negócio de secar que tinha no banheiro eram aquelas máquinas de shopping que você passa a mão embaixo. E o que acontece? Nossa. O moleque foi, nós não sabíamos disso. Meu irmão, daqui a pouco nós tá lá no salão, todo mundo sentadinho, não sei o que, bonitinho, pá, cadê o menino? Entra aí agora, pã, e a música, e lá vem um mendigo, e fica lá esperando a noiva, e não sei o que lá, e eles todos chiques, com coletão prateado, não sei o que lá, me entra esse moleque, cara, parecendo um Supla, tá ligado? Com aquele cabelo... pra cima, mano. Loiro, amarelo assim de loiro. Cabelo pra cima, mano, ele foi andando e a galera, que bonitinho, isso aqui. Eu olhava pra cara da mãe dele, a Aninha, e ela tava com a cara de tipo, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Por quê? A gente deduzindo, né? Que espasmo embaixo do olho, né? Né? É. A gente deduzindo, o que aconteceu? Esse filho da puta foi lá pentear o cabelo, arrumar, e quando a gente falou, dá uma secada e tal, não tinha papel, tinha a máquina. O que que ele fez? Meteu a cabeça embaixo da máquina? E aí não tinha ninguém pra supervisionar o moleque. Acho que ele não teve a curiosidade de falar, agora deixa eu olhar no espelho pra ver se tá ok. Não, ele simplesmente meteu a cabeça lá, ficou uns 2 minutos. E aí falou, tá seco e saiu. E meu irmão, mas tava um fuá. Era um fuá, mano. Que não era tipo Guile do Street Fighter, né? Que sobe retinho assim, é bonito. Era tipo quase um Black, só que era loiro. E era todo bagunçado e meio seco, meio molhado. Tava muito bizarro. E ele foi até lá, levou assim, depois que passou ali, a gente conseguiu ir pra festa, o mendigo chegou na gente, lá tava um grupo de amigos, ele falou assim, que vocês fizeram com essa criança? Aí falou, mano, deixa quieto, ele levou lá, já era, já passou, deixa pra lá. Ele nunca soube, até hoje ele não sabe, ele não vai ouvir esse programa, lógico, é um maluco do caralho, mas ele não sabe disso até hoje, cara. Meu Deus. Caralho, velho. Quando eu era pequena, eu não convivia muito com crianças, porque na vila onde eu morava, só tinha meus primos de criança e eles tinham 6 anos a mais do que eu. Então, quando eu fui conviver com crianças, foi no maternal. Sim. Só que eu já detestava crianças, porque eu achava aquilo uns gremlins. E elas não tinham modos, elas... É, não é criança que odiava outras crianças, né, cara? Sim. Eu odiava do jeito, nossa, eu olhava pras crianças, tipo, brincando, aí tipo, ai que nojo de vocês, eu quero brincar com vocês. A Vanora com 6 anos de idade chegava com um livro, tá ligado? Tipo, Guerra e Paz. Sentava numa cadeira e ficava olhando esses animais, brincando de pega-pega. Aí, minha mãe, muito cuidadosa, né, foi me levar lá na Doce Vida, né, minha escolinha de maternal. Aí foi avisar pras tias, né, falou, olha, tô trazendo aqui essa criança, tal, pro pré-1, eu acho, só que eu tenho que avisar um negócio pra vocês, tá? Não deixa ela perto de carrinho de bebê. Meu Deus! Nossa senhora, elas, que medo! Nossa, mas por que ela quer brincar com o bebê, tirar o bebê pra brincar de boneca? Não, não, não. Ela empurra o carrinho com o bebê dentro. Nossa senhora. Ela gosta de matar crianças. A Pandora era o Demi, galera, mas... da profecia. E na cara, no couro cabeludo da Pandora, vem lá, no couro, assim, 666. Meu Deus. Eu tenho essa memória de que eu empurrava, mas eu não lembro por quê. Principalmente quando ele tava na ladeirinha assim, sabe? Aí tinha que vir as tias correndo. Não, fiz isso! Era gostoso, era terapêutico, já, né? É igual hoje em dia você ficar vendo aqueles vídeos do YouTube de massinha sendo na pressão, tá ligado? Naquela máquina. É. Caramba, ó, a Vanora precisa muito de uma sessão de hipnose, tá ligado? Nossa, ou não, senhora, né? Porque coisas do passado é melhor deixar. Sem objetos pontiagudos por perto, né? Porque, porra. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Acabou? Era isso? Eu pensei que ia rolar mais alguma coisa. Não, era só isso. Eu só apoiei o bebê, ele caiu e morreu. Essa é a história. É que é criança diaba, não é criança assassina também. Quando me enchiam o saco, era mais ou menos isso. Teve uma vez que eu quebrei o braço de uma menina na praia. Nossa senhora, velho. Mas nessa eu já tava mais velha. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Ah, já era uma adulta, praticamente. Já tava fazendo faculdade. Não, pô. Conta essa porra dessa história aí. Aí tinha uma casa de veraneio e tinha, sabe aquela árvore que a gente usava pra fazer comidinha? Que você puxava as folhinhas do galho e fazia aquelas comidinhas de brinquedo com as bonecas? Acho que eu sei. É as árvores baixinhas. Era um pouquinho grande, mas enfim, tinha essa casa, ela tinha um formato parecido com o do barquinho e era um negócio de uma altura, acho que de 1 metro, 1,5 metro e tal. Aí a gente subia lá pra pegar os galhos das árvores e essa menina, ela ficava me apoquetando e tava todo mundo em cima lá do negócio, lugar muito alto. E nunca fui muito educada como eu reajo com criança Buda. E aquilo foi mexendo os papovacos, mas não pensei duas vezes. Eu empurrei a menina de lá de cima. Meu Deus! A menina caiu. Caralho. Beleza, chama a mãe da criança. Meu Deus, criança berrando, tá doendo. Ah, socorro, vou morrer, me leva pro hospital e tal. Aí corta pra algumas horas depois, eu passando na frente da casa da menina. Sabe aquela situação de gato filha da puta que fica parado no portão do lado de fora e o cachorro fica maluco, querendo avançar no gato, e o gato apenas observa? Então foi mais ou menos isso. Só que com a mãe segurando a menina com o braço engessado, querendo bater em mim. Nossa, Deus do céu. Não, isso, porque a Vanora tava mais velha aí, tá ligado? Ela já tava grandinha. Com 6 anos. Ou seja, era uma senhora. Não, é porque ela com 3 anos, ela só tinha vontade de empurrar carrinho de bebê. E com 6, ela já batia pra... Fazia pra matar, meu. Ela começou a quebrar, né? Quebrar osso. É, cara, depois com o passar dos anos que eu fui aprendendo a conviver com as pessoas, vai. Não sabia direito como lidar com as pessoas. Aprendendo como manusear uma faca. Pegar uma arma, tá ligado? Aprendi a tirar. O mercado negro, tá ligado? Ou então meus primos, que eram, né, 6 anos e pouco de idade, mais velhos do que eu. E aquela coisa, você brincar com criança muito pequena é um saco, né? Porque a criança não tá na mesma vibe que você, então sempre rolava uns arranca-rabos. E assim, eles batiam em mim, eu batia neles, mordia e tal, aquela coisa. Só que como era muito franzina, eu sempre apanhava mais. Aí você começou a andar com armas brancas. Não, mas eu comecei a fazer tortura ecológica com o priminho. Caralho. Tortura ecológica. Nossa, mano. Não, pera aí, pô. Esse cast tá virando outra coisa. Tá ligado? Falaram criança diaba, eu entendi isso, né? Porque a gente tava brigando lá. Ah, sou feia, boba, cara de melão, que não sei o quê. Me invoquei, olhei pra cara do meu primo, que era muito mais alto e muito mais gordo do que eu. É, mas pelo menos o meu pai tá vivo. Nossa! Meu Deus do céu! Isso é criança de água, cara! Isso é... Aí chega, né? Minha prima de segundo grau, né? Mãe dessas crianças, as crianças lá chorando, falando pra minha mãe: mas vê se pode isso. Falou pros meninos que o pai dele já faleceu. Faz pouco tempo que ele morreu. Não faz isso. Ah, eles estavam batendo em mim, mas é injustificável. E ficou as duas batendo lá. Ai, caralho. Ó, pior que a Valora falou de negócio de cair. Eu tinha uma história aqui de cair também, de um colega meu que gosta. Mano, eu tinha umas 5 histórias de cair que eu separei. Como criança cai, né, velho? Criança cai. Cai, se arregaça. Né? A gravidade da criança tá na cabeça. Então, a criança, ele dá gritar, você vê qualquer coisa que a criança dá, a criança tá indo pro chão, assim, pá, é verdade, cara, criança. É verdade. Eu caí uma vez no banheiro, que tipo assim, eu nunca gostei de tomar banho quando era moleque. Acho que eu até já falei aqui alguma vez, quando era criança eu não gostava de tomar banho de jeito nenhum. O que que eu fazia? Eu tinha uma técnica, enganei minha mãe durante anos, ela veio saber isso depois que eu tava adulto. Eu entrava no banheiro, trancava a porta, ligava o chuveiro, colocava o chinelo embaixo do chuveiro, porque o chuveiro é o seguinte, quando cai a água no chão, faz um barulho diferente de quando cai na gente, já perceberam? Uhum. Então o que eu fazia? Eu botava o chinelo embaixo, que eu falava, minha mãe, se ela ouvir e ela reconhecer o barulho da água cair no chão, ela vai entender que eu não tô embaixo do chuveiro. Botava o chinelo ali embaixo, sentava na privada, meu irmão, e ficava lá, lendo rótulo de shampoo, lendo aquelas caixinhas de pasta de dente, ficava ali. Esperava uns 5 minutos. Quando dava mais ou menos uns 5 minutos, sei lá, eu molhava um pouquinho a cabeça, o cabelo, né, pra ela ver que eu tava saindo de cabelo molhado, e saía do chuveiro, me secando com a roupa e etc. E nunca gostei, enganei durante anos. E teve uma vez que eu fui dormir na casa de um primo meu, Eduardo, e fui fazer esse mesmo negócio. E eu nem tirava nem a roupa, cara. Eu ficava de roupa porque eu não ia tomar banho mesmo. E eu tô lá nesse lance, maluco. Eu vim de roupa ali no chuveiro, desligar. Eu fui pôr o chinelo primeiro, né? Falei, vou pôr o chinelo, dar uma olhadinha no pé, não tem problema. E ia desligar. Quando eu botei o chinelo, que eu pisei, né? Pisei bem no meio, assim, que eu pressionei a perna pra dar impulso, pra eu segurar lá no registro. Malandro, mas eu tomei um rola. Saí maluco. Fui de cabeça, de nuca, rodei, não sei o que. De roupa, velho. Com a roupa, a única roupa que eu tava na casa do meu primo, ia dormir lá. Me regacei, me molhei inteiro. Falei, agora fudeu. Agora deu tudo errado. Eu, moleque, velho. Devia ter, sei lá, sete. É, eu acho que eu tinha 8 anos, 7 anos, sei lá. Maluca. Minha tia, Silvana, ouviu aquele barulho todo. Falou, o que tá acontecendo? Bateu na porta e falou, Juninho, abre aí, por favor. Falei, cara, agora fodeu, velho. Quando eu abri isso aqui, a hora que eu abri, meu irmão, ela viu aquela criança toda encharcada, toda ensopada de roupa e tudo. O banheiro, meu irmão, vou sabonete pro lado, vou shampoo pro outro, passe de dente que eu tava lendo, caiu no chão. Ela falou, meu, o que que você tá fazendo aí dentro? Eu falei, tia, fui tomar banho, escorreguei, bicho, não tenho nem tirar roupa. Ela falou, mas já faz 10 minutos que você tá aqui dentro. Eu falei, eu não sei, só sei que eu vim tomar banho, tirei a roupa. Criança, não sabe mentir, né, cara? Eu vi, nossa, não sei, mas é 10 minutos. Né? Porra! Menino, nossa! E aí, muito depois, eu vi o Titanic. E aí eu lembrei dessa porra, porque no Titanic tem uma cena que a Rose vai se matar, né? Lá na parte de trás, assim, na popa do navio. E aí ela vai pular. E aí chega o Leonardo DiCaprio e fala, meu, se você pular, eu vou pular também. E aí ele tira a bota, tira o casaco, vai lá. E ela fala, porra, eu não vou me matar e matar o cara. Aí ela desiste, ele puxa ela pra dentro e ela cai em cima dele. E aí chega os seguranças do navio e o noivo dela, né? Que era aquele cara que era o vilão. Aí ele, o que que tá acontecendo? Não sei o que. Ela fala, ah, eu me inclinei pra olhar a hélice. E ele veio e me salvou, que eu tava quase caindo lá embaixo, não sei o quê. Aí todo mundo, ah, então cai um herói e tal. Aí todo mundo vai embora, fica só o segurança do noivo dela. Lembra que o cara tinha um segurança? E aí o segurança oferece um cigarro pro Leonardo DiCaprio. Quer um cigarro? O Leonardo DiCaprio fala, eu quero. Aí ele pega, coloca um na orelha e fica fumando o outro. E ele tá calçando a bota. Aí o segurança fala, engraçado, né? Ela tropeçou e quase caiu, você pegou e você ainda teve tempo de tirar a bota e o colete. Engraçado. E o cara dá as costas e vai embora. E aí eu lembrei muito daquele dia no chuveiro. Falei, caralho, eu fui muito pego na mentira, tá ligado? Não consegui nem falar nada. O cara é tão rápido que nem não deu tempo nem de tirar a roupa, tá ligado? Faz 10 minutos que você tá indo, tia, que eu tiro a roupa muito devagar, você tem noção. Eu vou tirando em câmera lenta, assim, sabe? Igual o Ribamar jogando futebol em câmera lenta. Bota água! Bota água! Isso vai morrer! Rápido! Eu não quero morrer! Não morre, não! História de queda, assim, eu me lembrei de uma. A casa que eu moro hoje aqui na... aqui em Gaibu, tá ligado? Eu morava nela aqui quando eu era criança, e aí depois a gente saiu e agora voltou, tá ligado? Aí era nesse tempo quando a gente morava aqui ainda. Tava com um amigo meu, aqui vizinho. A gente tava brincando lá atrás da casa dele. E aí a gente começou a, tipo, subir no muro e ia se equilibrando andando na mureta, tá ligado? Andando na mureta, tá? Depois chegava no final, descia. E aí ficou nessa. Eu sei que, tipo, chegou uma hora que eu tava lá andando e aí eu me desequilibrei, caí pro outro lado, tá ligado? Puxa. Só que quando eu caí... Assim, no outro lado, tava em obra. Já estavam começando a subir a fundação de uma casa lá e tal. E aí, tinha aquele... A armadura do concreto, que são os ferros, sabe? A armação, né? Isso. A armação do concreto. Os ferros e tal. E aí eu caí. Tinha lá uma armadura. É que eu pensei... Full plate. Eu pensei em concreto armado, tá ligado? Um Stone Warrior, né? De um soldado de pedra. Um golem lá na subindo. Mas, cara, eu sei que eu caí e tipo, eu caí e eu senti aquela dor na minha perna. Eu tava pendurado, mano. Desgraça. O ferro entrou na minha coxa, tá ligado? Nossa. E tipo, aí eu caí, só que o reflexo... Eu consegui segurar a mureta... Senti a dor na perna e eu, puta que pariu. Eu não falei isso, né? Porque na criança eu não falava, puta que pariu. E aí chegou meu amigo assim, e ele, eita. Aí, pai, Vinícius caiu aqui. Aí eu sei que ele, quando ele chegou perto, que ele olhou. Aí eu não sei da visão dele, mas eu acho que ele deve ter visto sangue e tal. Eu só vi ele com a cabeça assim, meu Deus. Meu Deus, Vinícius, você tá bem? Aí tirou. Cara, me lembro que foi uma bosta, porque, tipo, a queda, eu não lembro de ter sentido dor na hora, tá ligado? Eu não tenho essa lembrança. Eu lembro de, tipo, da minha visão, segurando coisas, aquele incômodo e vendo o pessoal, tá ligado? O meu amigo e o pai do meu amigo. Mas só que, tipo, a pior lembrança que eu tenho é de estar no hospital e o médico lá, o enfermeiro, não sei, limpando o ferimento, tá ligado? Porque é aquele negócio, né? Normalmente a armação do concreto já tá enferrujada. A armadura e tal. Já está desgastada por várias batalhas. É uma Rusty meio, tá ligado? Cara, e ele com a. Era tipo uma espátula, eu não sei, velho. Uma parada bizarra, um instrumento medieval. Tirando ferrugem de dentro do corte, tá ligado? E eu. Cara, é sério, deu muito. Eu me lembro que, tipo, tinha alguns enfermeiros lá me segurando. Caralho, chama a segurança. O Wilde de armadura de pedra. Sempre fui um bárbaro. Fantasia, né? Sempre gritou na minha história. Mas, cara, foi foda, velho. Até hoje eu tenho a cicatriz bem em cima da minha coxa, na parte de trás, tá ligado? Senhora. Caralho, foi foda isso. Eu me lembro que eu passei uns dias com uma faixa na minha coxa, tá ligado? E mancando. Puta, foi uma bosta. Teve um moleque na escola uma vez também, a gente era um moleque, sei lá, oitava série, sétima série. E na escola tinha aqueles ganchos lá, aquelas lanças, né? Pra não deixar ladrão pular, aquelas porra. Que o bagulho, mano, ele é feito de um jeito bizarro que, tipo, mano, se entrar na sua pele, não vai sair nunca mais. Porque tem um monte de volta, um monte de ponta, um monte de coisa, né? E o moleque também, cara, ele foi pular lá e ele pisou no bagulho. O bagulho cravou aí no pé dele de um jeito. Nossa, mano. Que tiveram que serrar o bagulho pra poder levar ele pro hospital. Porque os caras falaram, meu, se você tentar tirar... Vai abrir uma buceta no pé desse moleque aí, do dedo até o calcanhar, tá ligado? Porque esse negócio não sai. É pior do que uma flecha. Tiveram que serrar lá. E a gente na aula tinha janela, nós olhávamos pra baixo, tava lá os caras serrando e o moleque sendo seguro lá. No muro, eu falei, você é louco. Cara. Não, pior que, tipo, sempre tem todo mundo conhece alguém de alguma criança que caiu e se ficou enfiado num negócio assim. E sempre virou uma lenda. Na minha rua tinha um vizinho, aconteceu isso com ele, velho. Ele tava na laje, aí ele tava lá empinando pipa e tal, não sei o quê. E a galera do outro lado, né, o vizinho da casa do lado, tava fazendo, montando uma parede lá, que ia fazer aumentar a laje, não sei o quê. E nisso, um menino empinando pipa lá na laje cai pro outro lado. Nossa. Só que ele caiu e sabe, tipo, esse ferro da armação de viga mesmo, sabe? Que tem quatro. Da armadura. É a armadura do final. Mas o menino, ai Deus, aquilo do. Eu não sei como é que. Essa história de sobreviver, não sei como, mas graças a Deus estou vivo. Aí o menino caiu. Entrou um dos ferrinhos, atravessou, tipo, o ombro do menino. Nossa, e, tipo, entrou assim, tá, e saiu do outro lado, o menino ficou preso lá. E aí o menino começou a gritar, e, tipo, eu não tava em casa. Quando eu cheguei, eu só vi a ambulância, aconteceu isso, a mesma coisa que o Febrinho falou, o bombeiro foi lá, com uma serrinha, cortou em cima, cortou embaixo, e levaram o menino com um pedaço de ferro de um lado até atravessando. É, cara, porque o bagulho não sai, o bagulho é fudido. E outra, as crianças dos anos 80, dos anos 90, que foi mais a nossa época, creio eu, elas eram feitas de outra parada, velho. Não é igual hoje. Tinha alguma porra ali que ninguém consegue. Tinha uma armadura. Tinha um colega nosso na nossa sala, um moleque devia ter, sei lá, 12 anos de idade, e ele era completamente banguelo, porque ele tava empinando pipa na laje, e ele foi indo pra trás assim, meu irmão, e aqui as construções e coisas sempre foi cagado de qualquer jeito, e ele encostou na fiação elétrica. O moleque deve ter levado um choque de 8 mil volts, sei lá, que a gengiva dele, mano, ficou mole, não sei porquê, isso aí é eletricidade, quem manja aí deve saber. Ficou mole de um jeito que os dentes deles caiu tudo. E o moleque sobreviveu. O moleque foi levado pro hospital e o médico falou, olha, a gengiva dele morreu e os dentes caíram e leva pra casa que tá... A gengiva morreu! Dá um banho nele e, cara, ele ficou completamente banguera, sem nenhum dente da boca. E como a mãe dele não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra comprar dentadura, né, mano? Ainda mais uma criança de 12 anos que a cabeça dela cresce a cada uma semana. Tem que trocar essa dentadura aí uma vez por mês. E ele ficou, mano, lógico, o apelido dele era banguelo, e ele ficou banguelo um tempão. E você vê, uma criança de hoje em dia, cara, se ela tomar um 110, é perigoso ela explodir. Você vê uma criança de 180 no momento, era outra não, pegada. Não, velho. Eu acho que criança, de qualquer jeito, é muito, tem muita resistência, ou então, sei lá, tem muita força, ou tem muita sorte, tá ligado? O problema é que hoje em dia, a galera se preocupa demais, tá ligado? Antes tava todo mundo, se foda, deixa o menino empinar pipa no terceiro andar, se apoiando na linha. Eu continuo acreditando que é o sinal de Wi-Fi que tá deixando a carne das crianças mais mole. Não, tipo, a frase fazer que acho pópero, que... Né? A frase acho que todo mundo aqui já ouviu é da mãe da gente virar pra gente e falar assim: se cair e chorar, eu bato por cima. É. Ou então, você vai ter mãe falando isso. Pra chorar. É. Ou então, uma coisa que era muito presente na minha família, na minha casa, principalmente, que era passa álcool. Qualquer coisa passa álcool. A criança, tipo, o olho dela caiu, tá lá, não, passa álcool. Passa álcool. Resolve. Não é, quebrou a perna, passa um pouquinho de álcool. Tudo passava álcool, meu irmão. E o mosquito da dengue picou? Não, passa um alquinho e sai. Esse negócio de dengue não existe, passa não. Lá na... Vocês usavam aqueles mercholate que ardia? Sim. Na época não tinha outro, né? Não tinha mercholate em casa, não. Mercúrio. Meu pai tinha um treco. Meu pai trabalhava em hospital, né? Fazia manutenção lá, negócio de ar-condicionado. Meu pai passava thinner. Era querosene, não. Ele não sei onde é que ele arranjou. Ele pegou do laboratório. Os caras estavam jogando fora que tava podre. Pegou, não sei o que foi que ele fez. Mas ele, tipo, era um pote do tamanho de uma garrafinha de álcool. De um negócio chamado Riodene. Era um negócio vermelho, assim. Ah, que você parecia uma ferrugem. Uhum. Aí era ralar. Ele falava, pega aqui. Eu falava, não, pelo amor de Deus. É aquelas paradas de iodo, tá ligado? É. Mano, quando eu era moleque, eu ia pro hospital, eu sempre pensava, que porra é essa, velho? Nunca soube. Eu falava, mano, tem um bagulho que eles passam, que é esse no hospital. Eu abri a testa uma vez, lutando capoeira na escola, um molequinho. Também os caras passaram esse bagulho, eu ficava perguntando, mano, o que será? É uma parada mágica nessa poção. É o potion, é a poção, né, pura, pô, do RPG. Você passa ali e fica... Ó, a Kel falou sobre esse negócio de tipo, não cai, senão vai apanhar por cima. Isso me lembrou a história de do meu tio, tio Marco. Ele me falou de capoeira, que ele é capoeirista e tal, mestre de capoeira, não sei o que, a porra toda. Mas enfim, quando ele era criança, ele fazia muita merda, né? Ele era o caçula e tal, e caçula sempre tá fazendo muita bosta. Aí tipo, ele contava várias histórias de quando ele era criança e, tipo, ele dizia, né? Não, papai era foda, fazia alguma coisa, não sei o que, era pisa. Aí eu ia apanhava. Aí teve um dia, eu tava lá, eu subi no pé de pitomba. E pitomba é uma árvore que fica grande, tá? Pitombeira é uma árvore que fica grande, caramba. Aí beleza, né? Ele tava lá com os amigos dele e tal, eu sei que ele subiu, aí ele foi bem alto assim no pé, tá ligado? Tava lá meio que pendurado numa galha, e a galha quebrou, aí ele caiu lá de cima, tá ligado? Saiu batendo, pá, pá, pá, pá, caiu no chão, pá, se fudeu, tá ligado? Mas assim, não, tipo, não... Ele tava todo cheio de dor e tal, mas não foi um negócio que quebrou o pé. Era outro material, era outro material. Não, e ali era criança dos anos 70, tá ligado? Isso, era mais forte ainda. Adamante. Era criança da meu 20. Aí ele tava lá chorando e tal... Aí os amigos dele, ei, Marco, o que foi, não sei o que, não. Aí tá doendo, não, não é nem isso, é porque eu quebrei o galho da árvore de papai. Tipo, a dor, que se foda, tá ligado? Eu tô com medo. Era a dor da alma, né, cara, que tá sentindo. E cara, e dito e feito, tá ligado? Chegou de noite, meu avô voltou do trabalho, né? Foi lá, e quando veio, meu tio tava todo lascado. Que foi isso? Não, é que eu caí, não sei o que. Caiu da onde? Caiu lá da pitombeira. Como? Galho. Galho que quebrou. Aí ele só via ele falando assim, é, meu velho, me lasquei. Sacode. Ele, porra, tá todo lascado da queda, ainda levei cinturão nas costas, foi foda. Foi dormir de couro quente. Bota água! Bota água! Isso vai morrer! Rápido! Eu não quero morrer! Não morre, não! Eu acho da hora o negócio de criança, mano. É que pra criança parece que ela tá sempre andando de bungee jump. Já parou pra pensar? Porque, tipo, ela é um cotoquinho. Ela é um cotoquinho, tá andando lá de boa. Imagina você, um ser humano adulto, isso acontece com você. Do nada, vem uma mão, assim, bate seu sovaco, te levanta pro céu, assim. 10 metros. uma boa analogia isso. Eu nunca parei pra pensar essa porra. Você tá tipo lá aqueles cabos dos atores do teatro, né? O cara vai descendo sempre um cabo segurando lá. Qualquer merda puxa ele pra cima. Mas o Wilde falou um bagulho de quebrar e saindo um pouco agora dos negócios de queda, né? E entrando mais pra um lado de engenharia. A minha irmã, Carol, quando ela tinha uns 8 anos de idade, ela era meio engenheira. Então, o que que ela decidiu? A gente sempre foi muito pobre, né, cara? Muito humilde, não tinha muita coisa, etc. E aí, em determinado momento lá, minha mãe trabalhando muito, conseguiu comprar um micro-ondas. E, meu, o micro-ondas naquela época era um luxo do caralho. Hoje em dia é mó comum, né? Todo mundo tem, etc. Naquela época, você ter um micro-ondas, meu irmão, era um bagulho de outro mundo. Só que o micro-ondas durou 24 horas. Não, ó, rapidão, eu vou fazer só um adendo aqui, porque eu tenho o micro-ondas que eu uso aqui em casa, é dessa época, o micro-ondas é mais velho do que eu, tá ligado? E cara, se ele durou 24 horas só, porque o micro-ondas antigo, ele é tipo uma usina termoelétrica, tá ligado? Quando eu ligo ele, ele é... Caralho, meu irmão. Pernambuco pisca, né? Se tiver à noite, dá aquela piscada, assim. Toda vez que eu chego na cozinha, eu falo, e aí, Chernobyl, beleza? Mas aí, beleza, minha mãe comprou, colocou lá, a gente usou lá, nosso café da manhã, nosso pão com queijo derretido, meu Deus, que porra é essa, mágica, mística, não sei o quê. E a minha irmã, em segredo, pensou, como será que é essa luz que acende dentro dele quando a gente fecha, né? Porque ele é meio que o oposto da geladeira. A geladeira, quando você fecha a porta, ela acende a... Aliás, quando você abre a porta, ela acende a luz. E o micro-ondas não, ele acende a luz quando você fecha a porta. E a minha irmã colocou na cabeça de criança dela que ela queria ver aquela luz, de qualquer jeito, com a porta aberta. E ela começou a estudar o micro-ondas, enquanto minha mãe estava trabalhando e eu estava brincando na rua. E ela falou, entendi o mecanismo. Quer dizer, aqui na porta tem duas travinhas de ferro. Nem de ferro, era de plástico, né? Porque micro-ondas é plástico bizarro. Se for de ferro, explode tudo. Que entra dentro de dois buraquinhos ali e trava. E aí sim o micro-ondas entende. A porta está fechada. E aí o que ela fez? Pegou duas tesourinhas da escola. Enfiou nesses dois buracos do micro-ondas, que é onde trava a porta. Deixou a portinha aberta e apertou o botão de ligar. Quando eu cheguei da rua... Tinha um cheiro de queimado da porra, de fio queimado assim no portão. Eu falei, caralho, será que é algum vizinho, né? Eu falei, não é possível que é aqui em casa. Quando eu entrei na cozinha, meu irmão, a casa tinha dois cômodos, era a cozinha e o quarto. Quando eu entrei na cozinha, em volta do micro-ondas assim, tinha uma área negra. Parecia que tinham dado uma magia de poison, sei lá. Mano, aquele bagulho estourou de um jeito, eu não sei como ela não morreu, cara. O cabelo da bicha tava queimado, a bicha toda fodida. Por quê? Primeiro, ela botou o bagulho de ferro, mano, micro-ondas, bagulho de ferro. Hoje em dia já dá merda, imagina esses antigão, mano. O bagulho saiu um arco voltaico daquela... E aí, a hora que ela ligou, meu irmão, o micro-ondas não quer saber se tem coisa de ferro ou não tem. Ele manda lá as ondas lá e o cacete, maluco, estourou de um jeito. Atrás tinha aquela saída de ar, né? Ela disse que, meu, saiu uma labareda de Mordor ali, que negreceu tudo e me jogou pra longe. Não, eu caí, não sei o que lá. E quando a minha mãe chegou, que ela olhou aquele micro-ondas, ela falou, puta que pariu, vocês são os animais. Esse é o resumo que eu vou dar do meu filho, da minha filha hoje. Animal. Nossa, foi uma merda do caralho. Durou um dia, cara. Não deu nem pra aproveitar. Aí depois, pra esquentar o leite, nós já tínhamos esquentado ali, era canequinha de novo, mó merda. Puta que pariu. E não aconteceu nada com a Carol. A Carol sempre foi mimada, né? Fosse comigo, eu tomei uma surra de boneco uma vez quando era moleque. Surra de boneco? Porque foi a primeira coisa que viram pela frente. A Barbie bater em você. É. Olharam pro chão, procuraram. Você sabe quando dá aquela jogadinha? Que o cara, o pai ou a mãe, dá aquela jogadinha no pé, né? Vai um pouquinho pra frente e volta. E quando volta, fica só o chinelo no esquema. É tipo um samurai desembaiando, né? Que ele desembaia com a mão que... Que o samurai segura na bainha e aí ele dá um tapinha com o dedo, a espada sobe um pouquinho, né? Ele puxa com a outra mão. O pai e a mãe tem essa técnica no pé. Ele dá uma jogadinha pra frente e o chinelo já, opa, tô no esquema. Acho que fizeram isso e não acharam, porque tava descalço, lembrou que tava descalço. Olhou a boneca do lado da boneca grandona, uns 40 centímetros assim. Só que era aquelas bonecas que não mexe nada. Sabe que as bonecas fixa, né? Não vira a cabeça, é dura. Me deram um cacete com uma boneca daquela, tão foda que arrancou a cabeça daquela boneca. Meu irmão, é uma peça só. Não tem junção, tá ligado? É uma peça só, mano. Você imagina o cacete que foi poder arrancar a cabeça daquela porra. A cara da boneca ficou estampada nas costas do Febrinho. E eu vendo aquele monte de cabelo vindo pra cima de mim e voltando, Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? É a Joelma que tá... É aqueles cabelos, eu tomei uma surra de bate-cabelo do Pablo Vittar, sei lá, mano. A Joelma tá me dando um bate-cabelo. Não, não, sai, Noel, sai! Nossa senhora, velho! Eu tô tomando aquelas paradas, me sentindo um Mortal Kombat, lutando com aquela bruxa lá, Sindel, tá ligado? Sindel! Coloca cavalo manco pra trilha de apanhar dos seus filhos agora, gente. Justo. Não para, fala, não, vem cá. Se comporta, senão vou chamar a Joelma, hein? Toda essa emoção. Socorro! Cara, teve uma parada que eu fiz, eu não sei se eu já contei aqui na CC. Do apontador, que eu tirei a lâmina do apontador, não lembro se eu já contei. Mas tinha um moleque na sala, não sei que porra que ele tinha feito pra mim, cara. Tinha me deixado puto, e eu moleque, né? E eu falei, eu vou me vingar desse filho da puta. Vou matá-lo, mas... Tá, vou fazer um curso de... vou mandar uma vendeta pra cima desse filho da puta. Aí eu peguei o apontador, peguei um lápis, e o apontador, aquele redondo, né? Tinha a lâmina e tinha um parafuso em cima, lembra? Não sei como é que é o apontador de hoje em dia, se é encaixado. Eu peguei assim o lápis, é assim também, né? Meio que dei uma molhadinha na língua e enfiei o grafite ali de um jeito, cara. Que o grafite se moldou junto com o começo da madeira e encaixou no parafuso. E aí, eu, criança, olha só a desgraça, a engenhosidade maldita. Vagarosamente eu fui rodando o lápis e o parafuso foi rodando. Eu falei, meu plano deu certo. E eu rodei e o bagulho saiu. Tirei o parafuso e tirei a lâmina do apontador. E aí quando foi pro intervalo lá, a gente voltou, que era o recreio na época, eu queria só dar um susto no moleque, eu não queria nem, tá ligado? Eu dei uma passadinha no rosto dele assim, ó. Aí ele, meu Deus! Aí ele, oxi, ficou paradinho assim, aí sabe anime? Que o cara dá uma espada samurai, aí não acontece nada. E depois a visão dele. É, não aconteceu nada. Mostra a visão dele, primeira pessoa, dividindo assim. E ele falou, ué, aí eu falei, oxi, aí ficou parado assim, aí começou apareceu um pontinho vermelho perto da orelha dele. E foi descendo pela bochecha fazendo uma barbinha. E foi até o queixo, assim, cara. E aí abriu e começou a descer o melado. E a gente arregalou os olhos e ninguém sabe o que estava acontecendo. Foi uma merda do caralho, mano. Maluco era... O mais legal é o diálogo. O diálogo dessa cena foi maravilhoso. Ele disse, oxi! Ué? Que você dá aquele negócio da cara do maluco? A pessoa falou. Samurais do terceiro milênio. Que moleque doido passando. Acho que ele pensou. Que moleque doido passando o dedo na minha cara? Porque, né? Você sente aquele negócio na bochecha. E eu falei, ué, não cortou esse filho da puta? Mas aí você é criança? Na hora ali você nem. Maluco, desceu melado nesse cara de um jeito. Deu uma merda do caralho. E era a menina correndo e gritando, criança pulando. Eu fiquei em choque, o cacete. Aí. Cuidaram do moleque, levaram pra diretoria, não sei o que, e chamaram minha mãe. Daqui a pouco vem minha mãe de bolsa, do trabalho, senta na cadeira. Oi, tudo bom? Boa tarde, não sei o que. A diretora, o seu filho deu uma navalhada na cara de uma criança. Minha mãe falou, o quê? Meu Deus. Aí eu expliquei o processo todinho. Ela falou, você é um animal. Ai, cara, ela já tinha feito, cara, ela tinha feito um carimbo, tá ligado? Animal. Agora tudo faz sentido. O Febrinho reclama. Não, minha irmã não apanhou quando ela explodiu o micro-ondas. Mas ele tá dando uma avalhada nas crianças da escola, mano. Mas ele faz sentido. Enquanto é coisa boba. Enquanto a irmã do Febrinho fazia uma merda, o Febrinho já tinha feito 10, tá vendo? Você não pode mexer com a máfia e esperar que nada vai acontecer com você. Porque a criança é uma espécie de mafioso. Tem aquele grupinho dela e etc. Sim, são muito pequenos ainda, né? Mas cara, já tinha um certo o macaco pulava em galho em um ano, o Febrino fazia de merda em um dia. Né? Ai, que saudade. Saudade de rasgar a cara. Que loucura. Que saudade de rasgar de alguém, né, Febrino? Nossa, Deus do céu. Ai, eu tenho um irmão mais novo que ele vinha passar de vez em quando, ele vinha pra cá. Meus pais são separados e meu pai tem um filho em cada casa. Pra onde ele passa, ele faz um filho. Aí, tipo, eu tenho um irmão mais novo mesmo, que eu tenho mais três irmãos mais novos. Então é tipo, o pequenininho chegou lá em casa, daí ele veio passar uns dias aqui comigo, meu pai, né? Falou, vamos fazer a integração aqui das crianças. Aí monta a creche do papai, vamos fazer aqui uma integração, vamos fazer aqui uma interação. Aí eles vieram aqui em casa. E meu pai falou assim, ah, vou ali dar uma ajeitada no carro, vocês ficam aí brincando, tá tudo certo. Aí fiquei eu, minha mãe e os irmãozinhos, minha mãe de boa, né? Falou assim, ah, pode vir aí, deixar as crianças brincando, tá tudo certo. Do nada, esse meu irmão mais novo vai pra cozinha. Minha mãe tá lá fazendo comida. Eu só ouço minha mãe falar assim, oxe, menino, sai daqui. O que tá acontecendo, né? Vamos lá ver. Cheguei lá, tá o menino com uma faca, olhando pra minha mãe com um olhar demoníaco, falando, eu vou te matar. Eu meu Deus do céu! Caralho, velho! Criança de água! Essa criança é criança mesmo, hein? Caralho, velho! Eu falei, ai meu pai, olha, dá essa faca aqui, menina. Minha mãe ficou assustada, só que ela tava meio quisada, assim. Aí, tipo, eu fui lá e falei assim, tudo bom. Aí eu peguei a faca dele, ele dá a faca aqui. Aí ele me deu a faca. Ele falou assim: eu vou te matar. Aí veio e me deu a cabeçada, tá ligado? Nossa! E disse, tipo, senhora, era várias vezes que acontecia, tipo. Não é que era o Joe Patsy, tá ligado? O cassino. E o motherfucker e o. Foi um lance de ciúme, foi? Cara, deve ter sido, velho. Eu não sei o que aconteceu. Cara, essa história foi de quando eu aprendi que é muito errado e as consequências são ruins quando você rouba. Eu aprendi que não pode roubar e que se você roubar, você dá muita merda. Era o seguinte, eu era criança, pá, não sei o quê, e tava naquele, a velha moda, né, do bairro e tal, de figurinha, álbum de figurinha, tá ligado? Aí, os cara, aquela que os caras davam o álbum de graça, né, só pra você se fuder e comprar figurinha até a morte, aí você fala, nossa, tem o álbum de graça, sou muito inteligente. Os brindes, era tipo um carrinho de leite. Fruteiro, uma bola de vôlei, tá ligado? Coisa bola assim, de leite, lembra a bola de leite, Will, que era bem molinha, você chutava ela em zigue-zague, não tinha direção, o vento levava. E aí, se você conseguisse tudo do álbum, tinha as figurinhas normais, tinha umas especiais, não sei o que, aí você ganhava, sei lá, um Polystation, alguma coisa assim. Mas enfim, caramba. Eu sei que, tipo, tava nessa fissura, tá ligado? E aí, pá, qualquer dinheirinho que arrumava era comprar figurinha e tal, comprar os pacotinhos de figurinha. Eu sei que, tipo, teve um belo dia em que tipo, à tarde a gente ia pra casa da minha avó, que tava o pessoal por lá. Quer dizer, nesse tempo tava todo mundo por lá na casa da minha avó, todo mundo morava junto. Aí ia pra lá e meus pais, eles estavam trabalhando, eles iam de noite pra lá e passavam um tempo, depois a gente voltava. E aí eu sei que é o seguinte, nesse tempo a gente já ficava mais só assim em casa. Não. Tinha uma menina que arrumava lá as coisas, cuidava da gente, mas eu já devia. Eu acho que eu devia ter uns 10 já, por aí. E aí eu fui, escalei o armário lá da casa do meu pai, abri o cofrinho e peguei lá uns 6 conto, tá ligado? 100 reais. Eita, hoje eu vou fazer. Era aquele negócio, né? Você hoje vai ter festa, aqui, galera. É, 6 reais. Eu lembrando dessa história, é engraçado, né? Porque eu lembrando dessa história, eu fiquei tipo, eu acho que eu não, tipo, eu sabia que era errado pegar o dinheiro, mas eu, tipo, eu não tinha ideia de, tipo, do que era roubo, essas coisas, tá ligado? Criança. É porque aí, beleza, quando você é criança, você tem duas consciências, aí tem uma que morre quando você fica adulto. Aí eu sei que. E outra coisa, criança, ela não tem medo de morrer, tá ligado? Quando você cresce, você chega a uma certa idade que, isso aqui pode me matar. E aí você deixa de fazer certas coisas, tá ligado? Quando ela é criança, ela fala: morte não existe, é apenas uma invenção do capitalismo. Era só pra pessoas velhas, eu sou. Aí eu sei que, beleza, né? Peguei, deu tudo certo, o grande assalto. Saí, fui lá na rua, na paralela, na transversal. Aí cheguei no cara, que era um barzinho, tá ligado? Aí deu dinheiro lá, não, figurinha. Aí ele até estranhou isso tudo. Aí eu, sei o que, beleza, tudo certo, tá ligado? Peguei lá um monte de pacote de figurinha, caralho, que foda. Aí eu levei tudo pra casa da minha avó, pra eu, meus primos e meus amigos da rua. A gente saía abrindo, tá vendo? Aí foi lá, se juntou, começou a abrir as figurinhas. Ah, figurinha pra caralho, repetida pra cacete. Eu consegui ainda uma parada lá pra pegar uma bola de vôlei, tá ligado? Aí eu, pô, que massa, não sei o que. Eu sei que beleza, a gente terminou o trabalho. Deixou lá num montinho assim, um monte de pacote de figurinha. Tá ligado? Pacote pra caralho. Sim. Eu me lembro, era um papel roxo, tá ligado? Sim. Aí era tipo parecia papel higiênico, bem vagabundo, né? É, aquele papel reciclado, tá ligado? Meio roxo, assim. Aí beleza, né? Fiquei lá brincando na rua, como um bom dia normal na casa da minha avó, como era, tá ligado? Eu sei que, tipo, meus pais chegaram, lá passou um tempo, e daqui a pouco minha mãe chega e fala, ô Vinícius, o que... Aquelas figurinhas são suas? São, não sei o quê. Aquele velho negócio aqui. Você tá até desafinada. Sabe que fez merda, tá ligado? Que tal? Como é que você pegou esse dinheiro? E aí... E aí você não consegue falar. Ela só fez assim, não, tudo bem. Aí beleza, né? A gente voltou pra casa. E aí foi... A verdade nunca consegue ficar só sua, tá? A verdade, um dia ela sai. Eu sei que, cara, final das contas, né? Eu contei, não, que eu peguei dinheiro, não sei o que, do cofre, mano. Eu me fudi. Você tá maluco? Você roubou? E não sei o quê? E ladrão, isso não pode e tal. E tome porrada. Minha mãe, quando. É aquele negócio, né? De criança que leva. É, que cresceu levando sermão e apanhando. Aí a minha mãe, quando queria engrossar, e pegava assim a cinta e começava. Tá. Eu sei que nessa ela pegou a cinta, aí ela virou o lado com o lado da fivela. E tome, né? Mano, ficou aquelas marcas vermelhas, tá ligado? O sangue talhado. A tatuagem, vamos tatuar aqui, ó. É, ladrão, aquela tá tatuagem, ficou lá o cinto, tá ligado? E, cara, é aquele negócio, né? Desde esse dia, roubar é errado. Não façam isso, criança. Dá merda, né, cara? Uma hora vai dar merda. Eu me lembro, pô, de estar no carro, assim, com a minha bola de vôlei. Minha bola de vôlei na mão e meus bolsos cheios de figurinha, tá ligado? E eu, tipo, caralho, isso não valeu. Acho que não vai valer muito a pena. O crime não compensa, né? O crime não compensa, foi foda, mano. Foi foda. Ai, caralho, mano. Cara, você lembrou uma história muito foda, eu tinha até esquecido. Quando a gente era moleque, bagulho de roubo também, né? Tava aquela moda de Senhor dos Anéis, né, cara? Senhor dos Anéis pra todo lado, a gente tinha lido o livro, roubou, tava todo mundo anel. Maluco. Não, tava todo mundo louco. Mano, Senhor dos Anéis pra cá, Senhor dos Anéis pra lá, não sei o que. A gente devia ter, sei lá, 11 anos, sei lá. Mano, todo mundo brincando e não sei o que. E aí tinha uma loja de fantasia aqui no Polvilho, cara. Nós passamos lá na frente. O Polvilho é um bairro que tem aqui do lado de Colinas. A gente passou na frente, mano. Tinha 3 fantasias. Nós éramos em 4 amigos. Tinha 3 fantasias. Legolas, Gimli e Aragorn. Maluco do céu. Nós falou assim, nós temos que arrumar um jeito de conseguir essa fantasia de qualquer jeito. Começamos a estudar e falou, mano, vamos pegar dinheiro assim, pegar assado, vamos fazer não sei o que. Não quer. Primeiro nós bolamos um plano. Vamos carpir mato. Porque aqui tinha muito mato. E nós começamos a ir de casa em casa pedindo, ó, dá um real pra eu carpir o mato aqui na frente, não sei o que. Ninguém comprou o nosso serviço, cara. Caralho, velho. Revoltado. A mulher falou, caralho, mano, nega filha da puta. E nós, mano, tentou de tudo. A gente tentou de tudo. Ideias de moleque novo, assim. E nada, e nada, e nada. Aí, ou colega meu... Ou limonada na frente. Né? É. Colega meu, que a personalidade dele tá refletida muito no Ricardo, né, da família Cassarano, teve uma ideia. Falou assim, cara, eu tive uma ideia. O que a gente faz? A gente pode roubar aquela fantasia. Mas a gente rouba só a capa. A gente rouba só a capa. Porque as 3 fantasias tinham as capas, né? E os personagens lá tem capa também. Ele falou, a gente rouba só a capa e o cara não vai perceber. Então, a gente na hora de brincar, põe a capa do Gimli, já era, você é o Gimli. Tá com a capa e a capa. A capa é o cara, o cara é a capa. Aí nós, mano, isso vai dar uma merda. Mas vamos lá, né? E a gente foi, cara. E ele, pra dar mais veracidade no negócio... Chamou um colega nosso que era mais velho, que é o Cabeludo, que na época já devia ter uns 16, 17, e falou, você vai comigo, vai lá na frente, troca ideia, você tem mais presença, pra gente ficar falando com o dono da loja, enquanto os meninos vão desamarrando as capas lá na vitrine pra levar. E ele falou, tudo bem, vou lá. E ele foi. Meu Deus. tá lá o cara conversando com o dono da loja, o cabeludo conversando com ele, junto com o Ricardo da Família Caçarana, não vou dar o nome real dele aqui, conversando com o vendedor da loja, né? A gente entrando no sneak, tá ligado? Agachadinho assim, no maior tiro ladino do caralho, entramos no bagulho, abrimos a vitrine de vidro e começamos a desamarrar. Eu e o mendigo. Só que, cara, no meio do bagulho nós desamarrando, as roupas ficavam em manequins comuns. Desses manequins de loja Marisa, essas lojas de roupa, sabe? Bem leve, né? Bem leve, e aquela porra desmonta, cara. Ele não é todo preso, tá ligado? Ele desmonta fácil, desmonta no meio, desmonta a cabeça, sai os braços, sabe? Quando a gente deu o primeiro, desamarrou o primeiro nó, velho. Caiu os dois. E fiz a barulheira da porra. E aí o dono da loja olhou. Tá lá os negócios tudo no chão, as fantasias e duas crianças dentro da vitrine do negócio dele. Malandro do céu. O cara não teve nem de gritar. Nós quatro saiu correndo, mas saiu voado. A gente veio do Polvilho até aqui em Colina, em, tipo, em 5 minutos. 2 quilômetros correndo, sabe? Mano, nós correu que só a porra. E falou, meu Deus, a polícia, o FBI, a CIA tá atrás da gente. A gente tinha essa, meu, os caras tão vindo de carro. E aí nós começamos a fazer uns caminhos loucos da porra, correndo a milhão. Chegamos aqui com o cu na mão. Sabe quando a brincadeira que dá merda? E aí ficou todo mundo sério, com o cu na mão. E a gente, meu, a gente acabou com a nossa vida. A gente não vai poder ir no Polvilho nunca mais. Que a gente, pô, pensava, os caras vão botar a nossa foto. Os caras não tinham nem visto a gente. Era outro tempo, outra época, né? E aí o cara falou, mano, a gente não pode ir no Polvilho nunca mais. E a gente ficou, tipo, meses, cara, sem ir. E vira e mexe, nossos pais bolavam algum esquema lá pro Polvilho, alguma coisa. Não, vamos lá na feira. Não, tô de boa, não quero não e tal. Minha mãe comprava muito jogo pra mim. Jogo de Play 1 na época. Vocês conseguiram pegar as capas, Febrini, ou pegamos suspeitão nada. Pra ficar pra lá? A gente pegou cavaco correndo, não pegamos porra nenhuma. A hora que o negócio caiu, que a gente, os olhos do dono se encontraram com os nossos olhos, velho. É tipo você tentar roubar um cassino e aí vem o dono do cassino e pega você lá. Você não quer pegar os bagulho, mano. Você quer desaparecer. Ainda mais criança, velho. Molecada, burra. A gente nunca mais foi pra lá. E aí, a minha mãe comprava muito jogo de Play 1 pra mim. Era R$5 o jogo, lembro até hoje. Vira e mexe ali pra lá. E, ah, vamos lá na loja lá comprar um jogo. Não, mãe, não quero não. Você não quer jogo? Não, não tô de boa. Não, minha mãe, tem alguma coisa errada aí. E aí teve um dia que ela descobriu, porque a mentira tem perna curta, como eu falei pro Wilde. Descobriu, meu irmão. E nossa senhora, aí o chicote estralou, meu. Foi uma surra da porra, e foi ser irmão e não sei o quê. E aí quando encontrei os amigos, tipo, durante várias datas diferentes, as mães foram descobrindo e foram batendo nos seus filhos, tá ligado? Até que depois de um ano, os quatro tinham apoiado pra caralho, né? Falou, mano, esse bagulho aí não compensa não. É o mesmo esquema que ele falou. É foda, pô. Por isso que eu falo que é outro material. Aquelas crianças lá dos anos 80 e 90, todas as crianças roubou alguma coisa quando era moleque. Seja bala, chiclete, qualquer coisinha, sabe? Sempre teve alguém que fez isso. Ou dinheiro do pai, de pegar um troco e enganar. Ah, quanto sobrou? Ah, sobrou 10 centavos. Mentira, sobrou 20, mas eu tenho 10 no meu bolso. Coisa assim. Hoje em dia, não, mano. A molecada é muito diferente. É, lógico que é uma coisa errada, né? Tanto na época quanto hoje. Mas hoje eu acho que as crianças têm mais medo. Essa personalidade aí. É que hoje em dia elas gastam os créditos na loja da PSN, da Xbox. Mas já nas centenas já. Eu abrindo os baúzinhos. Cara, a gente ia comprar R$2 de pão, comprava R$1,70 pra pegar dinheiro pra duas fichas, meu irmão. Pra ir no fliperama. É. Hoje em dia, galera, tem que roubar 15 conto pra comprar uma skin do LOL. Sim. Teve uma época que eu lembro, 10 pão era R$1. Aí chegava em casa com 9 pães e guardava 10 centavos. E a mãe falou, ué, por que tem 9? Ah, eu comi um no caminho. Aí a minha mãe já é ligeira, então você não vai comer aqui, né? Já que você comeu no caminho. Aí eu, ih, caralho, vou ficar a tarde inteira com fome, mas tudo bem. Juntar 10 centavos todo dia, dá pra jogar. Aquela partidinha de Kingo Fighter. Bota água! Bota água! Isso vai morrer! Rápido! Eu não quero morrer! Não morre, não! Tava na época de pipa na rua, tá ligado? E eu sei que, tipo, tava lá aquela brincadeira, todo mundo, tava lá a pipa, e aí eles começaram a fazer o cerol, né? O famoso. E eu sei que tava lá, e aí beleza, né? Tava fazendo. Aí foi o seguinte, ó, pra essa pessoa que eu conheço, ó. A gente tá aqui moendo o vidro, só que a gente precisa de uma peneira fininha pra pegar o pozinho mesmo, pra fazer o cerol, né? Sim. Aí, beleza. Foi lá, ela foi em casa, a pessoa foi em casa e... aí, só que a peneira normal, ela tem uns buraquinhos maiores e, tipo, não dá. Aí o que ela fez? Pegou a peneira do que peneirava as comidinhas, as coisas, pra o irmão, do irmãozinho dela. Que era bebê. Nossa! Bem fininha, tá ligado? Pra fazer chá, essas coisas, tá ligado? E aí, beleza, né? Chegou lá, pá, fez todo o trabalho. Aí, pronto, agora, ó, lava e deixa lá de volta, tá ligado? Que é pra dar tudo certo. E isso era, tipo, era a pessoa, né, que pegou a peneira e o primo. Foi lá, deu aquela batidinha. Deu uma molhada na peneira. Não chegou nem a bater assim, ó. Nem dar aquela batidinha pra cair o. Passou uma aguinha em cima e falou: já é, lavar um copo quando você bebe água. Meu Deus. Só deu aquela borrifada de água, botou lá no mesmo cantinho e pronto. Eu sei que. Aí chegou, né? A mãe. A mãe dos dois, ela foi fazer o chazinho pro menino, aí olhou assim: que engraçado. Que engraçado essa peneira que brilha quando a luz bate. Ela passou o dedo, fez assim aquele sinal de dinheiro, sabe? Aquele pozinho, né? Assim, aí quando veio aquele cortezinho no dedo. E aí, meu velho, aí chamou lá os dois. Que porra é essa? Não sei o quê. Você tá querendo matar o seu irmão? Vidro aqui, vou fazer um chá pro seu irmão, vidro e não sei o que. E mano, o chicote estralou aquela noite. Os dois lascaram. Aí ficou com aquilo, tá ligado? Você queria matar o seu irmão. Meu Deus do céu. Olha o trauma. Cara, diga agora é aquele negócio aí. Imagina, olha a merda que podia ter dado, tá ligado? Se não fosse, tipo, a mãe tem o sentido tendental de deixar o seu filho vivo. Porque os pais têm essa missão de o filho tem que sobreviver, tá ligado? A gente tem que salvar o filho da. Sim. O recém-nascido de qualquer coisa. Não, e tem umas merdas que acontecem que não é sem explicação, velho. É tipo, mano, se a galera não tivesse percebido, ia dar uma merda tão grande. Ia mesmo. Tá ligado? Porque é muito, muito sério, né? Apesar que nós é moleque, nós não tá nem aí. Mas, tipo, era engraçado. Engraçado não, né? Era curioso. Porque na TV, vira e mexe, passava vários avisos, tipo, da galera. Porque as crianças eram os capeta, velho. Tipo, tome cuidado com a salda cáustica da sua casa, para o seu filho não beber salda cáustica. Sim. Tome cuidado com as sacolas plásticas. Hoje em dia não precisa, porque as crianças estão tudo na internet. Não, e internet é dia, seguro. Cara, hoje em dia tem a própria. Tem tipo, o contrário disso. Hoje em dia tem um youtuber de desafio, e aí o desafio lá, beba todos os líquidos de sua casa, tá ligado? Aí o cara vai juntando no copo todos os líquidos da casa, é sério, todos, tinha solvente no meio, tá ligado? Meu e Deus! Solvente, taipava e detergente, tá ligado? Bateu no liquidificador e deu só um gole, clac. Aí o cara dá um corte no vídeo, coloca Danone no lugar e engana todo mundo. Aí em seguida tá ligando pro Cetox, né? Mostra a lata de Tiner, tá ligado? Bota colocando que o Tiner é transparente, só que na verdade é só água, tá ligado? Porra, cara, falar negócio de Danone, lembrei de uma também nesse dia, apoio pra caralho também. Tinha uma mulher, não sei se passa aí onde vocês moram, ou passava, ela passava sempre com um carrinho branco, assim, da tampa vermelha, vendendo Danone. Ah, Yakult. Sim, Yakult. É, a tia do Yakult. E minha tia, cara, ela sempre comprava Yakult pro meu primo Jean, porque eles eram outro nível, né? Um tio mais grande que a gente, meu tio sempre trabalhou com artista e etc. E aí ele comprava pra ele. Meu irmão, teve um dia que eu dormia, eu era moleque favelado. Favelado, fudido, eu andava na rua brigando e o cacete. E eu dormi na casa da minha tia, maluco do céu, é louco por aquela coisa. Eu acordei de madrugada, bicho, pra mijar. Quando eu abri a geladeira pra tomar uma água, tinha tanto Danone de todo tipo. E tem um que eu era apaixonado e sou apaixonado até hoje, a Kel até sabe qual que é. que é aquele Danone pudim. Você tira ele e põe no prato assim, grande, sabe? Grande flan. É o flan. Ah, o flan. Nossa, mas é tão gostoso. Maluco, eu cheguei naquela geladeira e eu falei, eu tenho que bolar um plano aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um furinho em cada um desses... Mano, tinha todo tipo que você imaginar, cara. Desde aquele chocolate lá, gostoso pra caralho, até Yakult mesmo, aquele Danette, é tudo. Eu falei, eu vou fazer um furinho em cada um e vou tomar só um pouquinho. Só um a melase correndo solta, né? O que, que vai acontecer? Minha tia não vai perceber. Não vai nem ver o furinho, não vai perceber nem nada, né? Falei, beleza. Chegou na hora do flan. Aquele porra daquele pudinzão lá. Eu falei, cara, eu não vou aguentar puxar pelo furo porque essa porra aqui não é líquida. Então o que eu vou fazer? Vou tirar a bordinha e vou dar só uma colheradinha, né? Malandro, eu dei. Sabe o Chaves comendo bolo? Que ele passa a primeira pontinha do dedo, aí ele experimenta e fala, que legal. Aí, ah, só mais um pouquinho. Aí daqui a pouco enfia a cara no bolo. Mano, foi desse jeito, velho. Eu comi uma beiradinha, aí eu falei, mano, foi um bagulho assim, controlável, tipo sexo, tá ligado? Que você começa e você tem que ir até o fim. Que o que? Não sei que parar. Um programa de criança, olha a analogia. Maluco, eu só sei que eu comi uma, eu falei, ah, não, eu tenho que comer mais um pouquinho. Eu digo, o animal, daqui a pouco eu olhei, tinha 3 potes de flan vazio na minha frente, eu falei, eu acho que agora ela vai descobrir, cara. Eu acho que agora foi. Agora não tem como fugir. E aí eu comecei a pensar, cara, eu estraguei todo o meu plano, porque se eu tivesse dado só uma colheradinha e os furinhos lá, ninguém ia nem perceber. Mas como eu comi esses 3, ela vai juntar 6 com 6 e vai dar 12, mas puta, fudeu tudo, aí eu fui dormir. Me acordaram de manhã, minha tia já me dando um chacoalhão. Vem aqui na geladeira aqui rapidinho. Falei, ixi, agora fudeu. Agora fudeu. Tentei ir embora, fugir, não consegui, me pegar. Sabe quando segura a criança por um braço assim e ela fica meio pendurada? Tentando correr, ai, só um pé pega no chão. Né? Você tenta correr com um pé só, né? Que você já tá meio no ar. Aí não dá, e a chinada comendo. Meu, puta que pariu. E chorando e não sei o que. Ela falou, agora come o resto, né? Aí eu comi, mas o sabor foi meio desagradável, né? Depois de tomar uma surra do caralho, não é a mesma coisa. Eu vou contar aqui a última história, que foi a história que meio que me deu a ideia de trazer esse tema aqui pra gente gravar, pra dar risada, etc. Que aconteceu uma semana atrás. E foi minha sobrinha, cara, Sofia, que tem 9 anos, 10 anos, uma coisa assim. Bater no carro da minha mãe lá, que tava nos cuidados da minha irmã. Minha irmã foi comprar uma pizza, aí o que fez? Parou o carro na frente da pizzaria, meio com uma ladeirinha, né? Deixou o carro lá e tá lá pegando a pizza, não sei o quê. Mas, cara, sei lá, minha irmã falou que foi coisa de 2 minutos, assim, de ir lá pegar a pizza e voltar. E aí ela tava no carro, junto com o Matheus, que é o filho do marido da minha irmã. Que é todo mundo que fala que é irmão da Sofia, etc. Tava os dois no carro, e aí ela falou... Vamos virar a chave pra ver o que acontece. E virou. O Matheus, vendo já a galera dirigindo a miliano, falou assim, deixa eu puxar o freio de mão pra ver o que acontece. E puxou, não, mano. E o carro tava numa ladeirinha. Não era muito, não, mas era, sabe? E tinha 2 carros estacionados na frente. E aí, quando puxou, meu irmão, o carro desceu. Com 2 crianças ali. O bagulho mais cena de filme impossível. Bateu no primeiro carro, deu aquele estouro, regaçou, meio mano, a parte de trás do carro fudeu tudo. E como o carro, tá ligado, né, tá parado, mas não tá. Ele empurrou um pouco esse carro e bateu no outro da frente. Uhum. E os caras já estacionaram pertinho. Tá na ladeira, meu velho, fudeu. É, e arregaçou da frente também. Minha irmã tá lá pedindo a pizza, ela olha pra fora, vê uma correria de gente, ela fala, caralho, o que tá acontecendo ali? Tá caindo meteoro? Quando ela vai lá fora, vê aquele mundo de gente em volta do carro dela. Falou, puta que pariu, as crianças fizeram alguma merda. Quando ela chega, tá os dois moleques em choque. A dona do carro da frente fazendo um escândalo da porra, porque tinha batido no carro dela. E a dona do outro carro, do terceiro carro lá, de boa, sentada assim, esperando a dona das crianças, a mãe das crianças chegar. E aí minha irmã falou assim, cara, eu cheguei. Mas não deu, sabe quando não dá? É um bagulho tão absurdo que não dá nem vontade de bater. Porque você fala assim, não, bater não é suficiente, cara. Se eu matasse, ainda não era. Não inventaram ainda alguma coisa. Pra eu fazer Deus, volta Deus, meu, coisa. Olha, isso aqui é melhor do que pisa ou do que morte, tá ligado? Tome, pode usar. Era isso que tava faltando na hora. É, mas eu não tive nem reação. Abre um buraco no chão, vem Satanás com um chinelo gigante e fala assim: este aqui é o chinelo da punição.